Como se fosse ontem, como se fosse hoje, um mundo tão distante, você nada ouve. Eu preciso bem mais que tudo do seu sorriso, do seu sussurro. Só contigo eu não esqueço do compromisso desde o começo. Eu não queria ser mais um a te falar de amor. O coração dilacerou, não tive como evitar. Mesmo sem acessão, já reconhece o meu valor. Esse compositor que escreve pra se expressar. Um sentimento que estou vivendo nesse momento. Daqui a mais algum tempo podemos relembrar e recordar quando nos conhecemos, por exemplo, no relacionamento nos entendemos no olhar. Aquela noite passamos em claro conversando, sentados no banco da praça até o dia raiar. Se despedimos com um beijo, marcando um novo encontro, e decidimos ser na mesma hora e lugar. Então saí de casa 10 minutos adiantado, você por mais de uma hora de atraso. Valeu a pena esperar pelo seguinte instante, chegando de surpresa de maneira contagiante. Fiquei impressionado com a sua empolgação, o seu sorriso cheio de alegria e satisfação. Senti que era o início de uma nova paixão, que seja eterna enquanto dure a nossa relação. Eu preciso bem mais que tudo do seu sorriso, do seu sussurro. Só contigo eu não esqueço do compromisso desde o começo. Eu não queria ser mais um a recitar poesias do tipo que manda flores, amante à moda antiga. Eu sou romântico no cântico e na cantiga, que me cativa com o seu carisma e autoestima. Ao segurar a sua mão pela primeira vez, eu percebi que você não largou e te abracei. Me emocionei quando me disse que gostava de mim, então jurei do princípio isso nunca ter fim. Os seus olhos brilhavam, não parava de sorrir, cheios d'água, lágrimas começaram a cair. Ao enxugá-las me pediu pra que eu te desse um beijo. Meu bem, cê sabe o quanto eu te quero, te desejo. Eu vejo o nosso futuro, teremos muitos filhos e seguiremos juntos, o destino se cumprindo. Sei que foi Deus que colocou você no meu caminho, e depois desse amor eu não ficarei mais sozinho. Você surgiu na minha vida pra somar de verdade, me descobriu, abriu a porta da felicidade. Saímos à procura de um pouco de liberdade, fomos andando pelas ruas da cidade. Na madrugada encostou a cabeça no meu ombro, e quando menos esperava já tinha dormido. Devia estar cansada e por isso pegou no sono. Despreocupado, estava fora de perigo comigo. Eu preciso bem mais que bem mais do seu sorriso, do seu sussurro. Só contigo eu não esqueço do compromisso desde o começo. Eu preciso bem mais que tudo do seu sorriso, do seu sussurro. Só contigo eu não esqueço do compromisso desde o começo.